Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde e bem-vindos ao programa Destaque, líder no Alentejo Central, onde damos voz a projetos inspiradores do Alentejo Central. Hoje temos connosco o Hugo Cortes, que nos traz a Sabores do Campo e com quem vamos tentar conhecer um pouco melhor esta empresa. Obrigada, Hugo, por ter aceito o nosso convite e pela sua presença. Começamos, talvez, por apresentar um pouco do seu percurso pessoal, como é que surge este projeto. A Sabores do Campo tem um histórico, tem uma ligação familiar ao território alentejano, segundo o que vocês têm como informação no vosso site. Mas conte-nos um bocadinho desta história, como é que ela se mistura com a sua e como é que isto vos influencia na criação do projeto. Obrigado, boa tarde a todos. Quando criámos esta empresa, eu tinha 24 anos, ainda era estudante, e realmente nós tínhamos esta ligação familiar a Estremoz. Apesar de nem eu nem o meu irmão, que somos os sócios, termos nascido cá, vínhamos para cá muitas vezes, ao fim de semana, como é lógico, e os nossos avós acabaram por nos inspirar para esta questão da área da distribuição e da área dos vinhos e azeites. Porque eles já eram produtores? Precisamente. O meu avô era produtor de vinho, fazia alguma distribuição também pequena ali à volta de Estremoz. E depois, naquela normal sangria que houve de imigração para Lisboa, os meus pais e o meu tio acabaram por abandonar o projeto e foram para Lisboa, e nós acabámos por nascer lá. Desde essa altura que realmente sempre tivemos esta ligação ao Alentejo, sempre viemos cá visitar e com muito gosto, ainda ajudámos alguma coisa ali nas vindimas. E pronto, chegou uma altura que realmente decidimos abrir esta empresa, neste caso os Sabores do Campo, com uma ideia que era inovadora, ou se calhar foi inovadora demais para a altura. Os Sabores do Campo surgiu inicialmente como uma empresa de venda online, saboresdocampo.com, de venda de produtos, portanto, desde os vinhos, dos queijos, exclusivamente online. O que há 19 anos foi demasiado. Era raro. Foi demasiado à frente para aquilo que era suposto, e realmente nessa altura lembro-me que havia essa empresa, a nossa, e havia uma RuralNet, que eu não sei se ainda existe, mas que eu acho que também já não existe, que era lá de cima, de produtos lá de cima de Trás-os-Montes. Depois, enfim, surge realmente a altura em que nós precisamos de ver que realmente a coisa não funcionava. Nessa altura também a taxa de penetração da internet era muito fraca. Era menor. Precisamente, e 19 anos, é só reportarmos a esses 19 anos para trás e percebermos que realmente era demasiado à frente para aquilo que nós pretendíamos. Entretanto, surge aquele primeiro momento M&M's, como eu lhe chamo, que é o M&M, ou mudas ou morres, e nós decidimos passar a fazer a parte da distribuição, portanto levarmos os produtos para Lisboa, onde obviamente os vinhos faziam parte, os queijos, os enchidos, levar os produtos para Lisboa, para alguma, selecionámos ali uma série de clientes mais de topo, seguimos essa perspectiva dos clientes de média alta, específicos, né? Precisamente, que estavam dispostos a pagar mais algum valor pelos produtos que nós levávamos aqui, e acrescentámos nessa altura o mel, as ameixas de elvas, os queijos, os enchidos, mas realmente com esse valor acrescentado. E também, obviamente, os vinhos, que foi sempre o principal foco. E começámos a trabalhar essa parte também dos hotéis, dessa restauração de topo, e as coisas começaram a fluir. Mais tarde, ainda estávamos, aliás, nessa altura, ainda há pouco tempo estava a contar isto, nessa altura nós, mais ou menos 90, 95% da faturação era em Lisboa, porque estávamos focados lá praticamente. E depois houve a altura em que tivemos que realmente mudar-nos para cá, e tivemos que abrir o armazém cá e começarmos a trabalhar cá. E foi nessa altura também que surge então começarmos com a marca dos vinhos e dos azeites Monte da Glória. Mas essa necessidade, essa mudança... Devia-se à localização dos produtos? Sim, também. Nós na altura depois éramos, portanto, nascidos em Lisboa e criados, e nessa altura também pensámos, bom, realmente temos que começar a dar mais alguma atenção àquilo que tínhamos cá. E eu vim primeiro, depois veio o meu irmão, e começámos também, eu na altura também trabalhava para outras empresas, ele também, ele estava no Ministério da Economia, entretanto saímos os dois e começámos a dedicar à empresa. E nessa altura também, depois mais tarde, criámos o Monte da Glória, com os vinhos e com os azeites, e começámos também esta fase de distribuição em conjunto com os restantes produtos que temos. E também aqui, obviamente, que apostámos também na exportação, foi uma aposta que também fizemos, e aqui, obviamente, continuamos a trabalhar tudo o que é hotelaria, restauração, com os produtos que já tínhamos antes, e logicamente com o Monte da Glória, que é realmente o carro-chefe, como dizem os brasileiros, neste momento, em termos de distribuição. Só voltando um bocadinho atrás, o Hugo, qual é a sua formação? Eu sou de engenharia agroalimentar. Agroalimentar. Agroindustrial, exatamente. Isso também influenciou um bocadinho... Sim, quer dizer, sempre tinha algum conhecimento no setor e... Precisamente. Não tanto de distribuição, mas depois a parte mais da produção e dos produtos. A nossa especialização, ou a minha especialização, foi de vinhos. E obviamente que foi sempre uma coisa que tive no sangue, também pelas questões familiares. E isso obviamente que nos inspira nesta questão toda em termos de qualidade e mesmo em termos comerciais, porque é de facto interessante em termos comerciais termos pessoas que são especialistas no processo, todo de fabrico e produção, e que realmente acaba por também ajudar em termos comerciais e de venda, que é de facto um fator muito importante. Apesar de eventualmente terem tido algum apoio, até técnico da família ou não, como é que decorreu o arranque do projeto? Tiveram outro tipo de apoios? Quais foram as maiores dificuldades com que se confrontaram? Quando se inicia qualquer empresa, especialmente nestes meios mais pequenos, surgem sempre muitas dificuldades. Aqui o segredo é realmente não desistirmos, né? De errarmos uma vez, duas, três e até conseguirmos chegar. Chegamos sempre à persistência como palavra-chave. É inspiração e transpiração, mas é também muito de transpiração. Mas enfim, nós fizemos o nosso percurso, houve dificuldades várias. Realmente este país também tem algumas coisas. Eu lembro-me de uma coisa muito... Posso contar isto? Uma das dificuldades, logo no início também, tivemos tivemos que ir num processo interessante com a ASAI, por causa do nosso site, que não tinha o direito de resolução dos produtos, portanto isto há 15 anos atrás, depois não deu em nada porque o site nem sequer estava a funcionar, porque depois David tinha ali, quando abandonámos aquilo, e até realmente isso foi mais um dos constrangimentos habituais do nosso mercado. Da legislação. Exatamente, da legislação, mas enfim, entre tantas outras, mas realmente acho que fomos conseguindo ultrapassar. Nós continuamos a ser um país demasiado burocrático, quando queremos avançar, especialmente nesta área alimentar, com licenciamentos, com leis e decretos e taxas e taxinhas, como se costuma dizer, mas realmente temos conseguido avançar com muita resiliência, utilizando o palavrão. É muita coisa e muito disperso, e às vezes até conseguir aceder à informação é complicado. Precisamente. Devia haver realmente um apoio mais... enfim, nós devíamos chegar a qualquer tipo de organismos, nomeadamente nesta área e nestas zonas onde nós estamos, mais rurais, onde nós pudéssemos resolver de uma vez tudo o que é questões burocráticas, e por vezes andamos de telefonema a saber se estas questões têm a ver com a Câmara, se têm a ver com a Direção Regionais, se têm a ver com a parte agrícola, com a parte ambiental. Estas questões realmente deviam ser mais agilizadas, porque nós, enquanto empresários, o objetivo é, obviamente, criar riqueza e criar emprego e desenvolvimento, especialmente aqui no nosso interior, e não andarmos a preocupar-nos com questões burocráticas, porque não é esse realmente o nosso trabalho. Claro. A vossa marca, já disse, começou um bocado pela distribuição, não é? Uhum. E ela agrega diferentes produtos. Uhum. Há, neste momento, algo que considerem prioritário, que vos define? Esta diversificação continua a ser importante? Como é que vem? Nós em termos estratégicos, mesmo quando, lá está, quando começámos, definimos sempre que nós funcionaríamos como uma garrafeira, um fornecedor que agregava vários produtos, e que foi sempre esse conceito que tivemos. A empresa consegue fornecer quase tudo o que está numa prateleira, por exemplo, de um bar, de um hotel, de um bar, de um restaurante, e foi sempre esse conceito que realmente definimos e pelo qual começámos. Obviamente que, a partir do momento que agregámos produtos com a nossa marca e começámos também a internacionalizá-la, focámos-nos um bocadinho mais, aliás, muito mais nestes produtos. No entanto, o conceito de distribuição do Cura é exatamente esse, de fornecimento de tudo o que é produtos que, para realmente facilitar, é esse o objetivo, é facilitar, dar resposta a esse mercado específico com um pacote completo do Horeca, precisamente. Até porque, também em termos logísticos, e a logística nesta nós estamos longe dos centros de Lisboa, etc. A logística de entregarmos 10 caixas é o mesmo de entregarmos 15 ou 20. Em termos de custos é que variam, não é? Exatamente, tanto a logística é a mesma, os custos é que variam. E realmente temos que maximizar esse tipo de vantagens que temos, poupando, obviamente, nas questões logísticas, especialmente no gasóleo, que tem um preço caríssimo e um custo enorme no nosso... Cada vez mais, não é? Precisamente. E quem vive no interior acaba por ter esse custo mais acrescido. São muitos quilómetros e o Alentejo é um terço do território, mas em termos de população é muito pouca e fazemos realmente muitos quilómetros também. Considerando essa diversidade de produtos, em relação à mão de obra que necessitam, têm sentido alguns constrangimentos em conseguir mão de obra qualificada? Conseguem encontrá-la facilmente na região? Conseguem suprir as vossas necessidades sazonais com facilidade? Já disse também algumas vezes. Eu acho que continua a haver algum distanciamento aqui das instituições relativamente às empresas. E eu acho que as universidades, em especial, e as escolas que vão formando pessoas nestas áreas deviam ter mais esta ligação para perceberem quais são as necessidades reais dos nossos mercados. E realmente nós temos alguma dificuldade em arranjar realmente pessoas. E é quase andarmos a procurar agulhas no palheiro nesta área comercial ou na área de gestão, ou afins, realmente surgem essas dificuldades. E por acaso, nós por iniciativa própria contactamos a Universidade, por exemplo, de Évora, para nos mandarem algum tipo, ou estagiários ou pessoas que realmente recomendem que estejam para trabalhar, exatamente para trabalhar, e surge, realmente há essa dificuldade. E depois há muito também esta questão de a malta que acaba os cursos quer-se ir embora para Lisboa. Continua a sentir Porto, que existe essa... Sim. Se calhar porque muitas vezes não têm noção que conseguem adquirir a mesma experiência ficando por cá, na região. Por cá, é isso mesmo. Ainda há tempos fizemos uma entrevista e a moça com quem falámos, pois eu estou aqui, mas realmente assim que puder quero ir para Lisboa. Pois então, nesse caso, não vale a pena estarmos a investir tempo e dinheiro numa pessoa que o objetivo é ir para Lisboa ou para ir para outro centro. O que nos deixa também realmente limitados também nessa questão das pessoas, que se queremos continuar a crescer. E a Évora realmente tem outra dinâmica e outro número de pessoas que, por exemplo, Estremoz não tem, não é? Mas no fundo a distância também não é assim tão grande, não é? Não, mas 50 a disponibilidade, se calhar, das pessoas para considerarem precisamente isso. Precisamente, são 55 km, são 110. Eu já fiz o percurso inverso, portanto, eu também já estive a trabalhar cá. E ao fim de algum tempo custa um bocadinho em termos de gasóleo, em termos de viatura, claro, em termos de cansaço ao final da semana, mas realmente continuamos a surgir essa dificuldade. É preciso entender que realmente precisamos ter aqui mais pessoas e fixar mais pessoas para que também as empresas possam também, se a partir calhar, daí... também falta um bocadinho esse trabalho de base ou de ligação com a universidade, não é? Em que haja um fluxo maior e até durante o processo formativo os alunos poderem ter um contacto com estas experiências e com as realidades atuais das empresas, porque as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, não é? Precisamente. Acho que esta até, até a nível tecnológico, e se calhar não há essa noção, e a própria universidade não consegue passar essa mensagem que se torna atrativo, pois, para estes jovens universitários para virem a trabalhar na região. Era E os politécnicos, por exemplo, também foram criados com esse objetivo de fixação de mais gente no interior. E nós estamos ali no meio, estamos entre Porto Alegre e Évora. E realmente esse trabalho podia ser mais bem feito das pessoas que acabam os cursos, da malta mais nova que acaba os cursos, tentar haver esta ligação com as empresas para lhes dar ali o estágio ou profissional e depois mantê-los manter a empregabilidade, porque afinal de contas, se não estamos a fazer como quase o país em termos dos talentos, não é? Estamos a formá-los para depois irem embora. Que, enfim, não é, conceptualmente não é muito bem feito, mas enfim. Falando um bocadinho agora dos vossos vinhos, os vinhos do Monte da Glória, eles são arraigados na tradição alentejana. O que é que diria que os distingue? De que forma é que essa tradição é transportada para os vossos vinhos? E para os outros produtos, já agora, mas têm muito essa referência em relação aos vinhos. Acho que nós quando criámos, pronto, quisemos dar aqui continuidade ao trabalho do nosso avô, que nos Arcos fazia o vinho em talhas antigas, há muitos anos atrás. E temos inclusive guardado lá os projetos da ADEGA e os mapas do IVV, aquelas coisas todas, temos isso tudo lá guardado. E aquilo que obviamente o vinho é um setor tradicional, um setor que realmente acaba por se diferenciar um bocado pelas pessoas que estão à frente, não é? E da forma como estrategicamente entendem que o produto deve ser posicionado. E nós, enfim, apostámos um bocadinho na questão também da rotulagem, que é uma rotulagem inovadora e moderna para aquilo que é o típico do Alentejo, e diferenciámos aí também um bocadinho por isso. Nós tentámos também criar um produto que é um produto de qualidade, a um preço também simpático, exatamente. Optámos por aí, nesta fase, ou isso também nos era permitido ter mais alguma, dar mais atenção àquilo que era o produto, afinal de contas, mas queremos, obviamente, fomos fazendo mais coisas, fomos fazendo mais produtos, temos um branco, um tinto, um rosé, contamos para o final do ano com a construção da adega, começarmos também a fazer os produtos fazer mais alguns produtos, mais alguma variedade de produtos, mais uns produtos selecionados, mais uns reservas, mais uns monocastas, e a partir daí também darmos um bocadinho de salto em termos de qualitativos e de retorno que afinal de contas teve todo este investimento em termos de marketing e em termos de produto. Isso, então, será um bocadinho o vosso futuro, que era a minha questão seguinte, é como é que vem o futuro, o que é que vos move, o que é que vos motiva, onde é que se vêem, qual é o vosso caminho? Eu costumo pensar realmente estas coisas, às vezes, até um bocadinho ao contrário da maioria, e nós acabamos por fazer aqui um processo que é o inverso. Portanto, nós começámos pela distribuição, né, e criámos os canais de distribuição, que é, na maior parte das vezes, o mais difícil por onde começar. Estimularam a procura primeiro. Estimularam a procura. Entretanto, nós, e quando começámos, realmente não tínhamos nem vinha nem adega. Entretanto, neste momento também já temos vinha. A adega está para breve. E, portanto, o objetivo é aqui fechar o ciclo, para realmente conseguirmos ter o retorno mais fácil e obviamente, seguir esta estratégia. A estratégia para os próximos 5 ou 10 anos passa também um bocadinho por aquilo que pudermos produzir nós diretamente, com todo o gosto que isto também nos dá, porque claro. que é essa questão também agroalimentar e agroindustrial que também nos dá gozo. Apesar de termos estas parcerias com os produtores para fazer os produtos sob a nossa orientação e sob a nossa, enfim, da forma que nós definimos como critérios para os nossos produtos, queremos realmente fechar o ciclo também noutros produtos, que era o ideal. Portanto, contamos, obviamente, continuar a crescer e com sede lá na nossa terrinha. Conseguir chegar ao mundo. Precisamente, conseguir chegar ao mundo, e já chegamos a alguns países. Se lhe pedir para, numa frase, deixar um conselho, uma advertência, um incentivo a quem está agora a iniciar o seu projeto empresarial, o que é que diria? Uma frase ainda é mais complicada. Frases com poucas vírgulas e muitas palavras. Exatamente. À Saramago, exatamente. Quem está a começar, e nós tenho também colaborado aí com outra associação, da qual faço parte também da direção da Alentejo Excelência, que é aquela velha questão: o que é que faz as pessoas darem o passo em frente, não é? Portanto, exato. Discute-se muito, faz-se assim, faz-se assado. Eu ouço colegas e amigos também falarem: gostava de fazer, gostava de ter uma empresa, gostava de fazer imensas coisas, mas depois como é que se dá o passo em frente, não é? Eu acho que também é preciso ter aquele índice de inconsciência para darmos o passo em frente. Temos aquela inconsciência, de facto temos que ir. Correr o risco, temos que correr sem o risco, pensar precisamente. Muito. É aquele, senão se ponderamos demais, enfim, não deve ser fácil. Realmente, obviamente que isto tem que ser tudo muito bem ponderado, obviamente tem que ser tudo muito bem calculado e analisado, mas temos que ter o grau de esse coeficientezinho de inconsciência tem que existir sempre. E depois, eu acho que é muito importante termos paixão por aquilo que fazemos e gostarmos daquilo que estamos a fazer. Isso é fundamental, não é? Porque para vencer os obstáculos. Podemos ser os melhores em informática, os melhores em gestão, termos skills todo e mais algum, todo nível e mais algum, e sermos os melhores, mas realmente não tivermos paixão por aquilo que estamos a fazer, não vale a pena. É melhor deixarmos estar nos empregos onde estamos, sossegados, ganhar o ordenado ao final do mês. Eu também já fui trabalhador por conta de outra, portanto sei bem o que é que estou a dizer. E realmente, pronto, esta questão acho que é fundamental. É como alguém disse um dia: arranja um trabalho que gostes e nunca terás de trabalhar, não é? E fundamentalmente é irmos divertindo naquilo que vamos fazendo, que é pelo menos a forma que nós consideramos para irmos avançando. Para estar feliz. Exatamente. Obrigada, Hugo, pela sua disponibilidade e por trazer aqui um bocadinho daquilo que tem sido o percurso da Sabores do Campo. Aos que nos acompanham, agradecemos o interesse e companhia. Podem ouvir-nos ao longo deste mês, na primeira e segunda-feira de cada mês, e depois no sábado, após as 16 horas. E cá estaremos de novo em maio para um projeto aliciente, com mais um projeto aliciente para descobrir. Boa tarde. Destaque: líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque: líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.